tarde a todos. Estou a começar a apresentação de um conflito. Aqui estamos chamando de Quito e ali tem Joaquim Catino. A conversar já com uma mentira. Mas a minha apresentação é para falar de empreendimentos sociais. Isto está muito ligado à lógica de decisões que foram tomadas há mais de 8 anos. E foram tomadas em função de um contexto que se viveu no período pós-guerra. Portanto, não sei como é que isso vira, mas... Ok. Tá bom. Portanto, acho que não é estranho aqui para ninguém que logo após o fim da guerra e logo depois do fim do contexto de emergência, houve uma diminuição muito grande de financiamento para projetos em Angola. Portanto, e na DW isso não foi estranho. O melhor ano depois da guerra foi 2004. A partir daí, 2004 para 2005, os financiamentos caíram 15%, 2004 para 2005, outros 15%. Portanto, a organização estava a perder a capacidade de mobilizar fundos. E então, por causa disso, houve uma decisão na altura de diversificar fontes de financiamento. Então, diversificar não no sentido de contar com a caridade internacional unicamente, mas encontrar maneiras alternativas de fazer dinheiro. Portanto, por causa disso, e porque a DW, ao contrário de muitas ONGs que já não estão no país, é uma ONG de desenvolvimento, não é? Porque eu acho que para isso também, para essa decisão, contou muito o facto de DW ser uma organização não governamental virada para o desenvolvimento e não simplesmente para a emergência. Tinha programas que eram passíveis, ou era possível transformá-los em empreendimento. Portanto, isso que eu estou a mencionar ali no escrito é basicamente o que eu resumi em palavras. Portanto, eu usei ali a expressão fundos irrestritos, mas quero aqui porque quer na apresentação do CUP, quer na apresentação do Willy, acho que o André não falou muito sobre isso, estavam a falar da formação e problemas como esses. As ONGs muitas vezes têm que criar capacidade de gerar fundos irrestritos para atender necessidades que doadores podem não estar interessados a financiar. Portanto, a forma e até a solução de ir para a diversificação de fontes de receitas pode ser também uma fonte para angariar fundos irrestritos. Ponto de situação em 2013. Portanto, como disse, muitas dessas decisões foram tomadas entre 2005 e 2006. Na altura, muito pouca gente acreditou que algumas dessas fossem funcionar, nem todas funcionaram, mas muito pouca gente acreditou, porque pareciam ideias de lunática, até dizer que uma ONG vai fazer empresas. Bom, é uma experiência é uma experiência nova, pelo menos aquilo que é domínio do meu conhecimento. Portanto, a Kishi Crédito foi um projeto que começou na DW, chamava-se SLP. Portanto, e teve vários doadores até o ano de 2006. Portanto, o doador mais grande, se posso dizer, é o DFID, ou foi o DFID, teve a USAID, teve tantos outros doadores, mas portanto, esse programa começou fruto de uma pesquisa feita no andar de pesquisa, mas o maior começou em 99. E o financiamento terminou exatamente em 2006. Portanto, em 2006 havia o dilema de manter o SLP, mas não havia financiamento, ou de... Portanto, qual era o para onde se devia ir? A partir daí, e eu já fiz uma apresentação no Plano Estratégico de 2007, onde falei também do SLP, naquela altura era incerto, já tínhamos decidido onde, o que é que seria, já era Kishi Crédito e tudo, mas o que é que acontecia? Não, do ponto de vista legal, não era licenciada pelo Banco Nacional de Angola, estávamos simplesmente a operar em duas províncias, Luanda e Uambo. Portanto, e tínhamos um quadro de pessoal mais reduzido, era mais ou menos 100 funcionários. De lá para cá, portanto, muitas coisas aconteceram. Portanto, a Kishi Credit foi licenciada e hoje tem supervisão do Banco Nacional de Angola. Está a operar em 15 províncias do país, tem mais de 220 funcionários. Portanto, tem um registro de operações consideráveis. Portanto, é o maior operador privado no setor de microfinanças, sem dúvida. Portanto, e tem todas essas referências, tem vindo a desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Ok, e eu podia pôr muitas coisas, mas pus ali o último parágrafo. Fomos agora convidados pelo Ministério da Economia para ser um ator ou um programa operador do... O Executivo criou um programa. O Programa de Reforma da Economia Informal. Portanto, e nós já implementamos projetos de vários... de várias agências, principalmente internacionais, tanto programas com financiamento da USAID, da BP, tudo isso, mas nunca tínhamos sido convidados pelo executivo, agora executivo, né? para qualquer programa. E atenção, que o Estado ou o governo angolano é o maior investidor, acho que em todos os setores, mas aqui no setor financeiro e microcrédito não há dúvida, é o maior investidor nesse setor. Faz bem ou faz mal, mas é o que mais põe dinheiro nos programas de microfinanças. Mas, infelizmente para o governo e provavelmente felizmente para nós, todos os programas têm sido um falhaço. Então, agora, há uma senhora que foi vice-governadora do Banco Nacional de Angola, doutora Laura Monteiro, é agora secretária de Estado para a Economia. E uma coisa que ela fez quando estava a desenhar esse programa, ainda está em desenho, foi mandar um assessor para a Kishi Credit perguntar por que a Kishi Credit não vai abaixo e nosso programa não dá certo. Portanto, era difícil responder. Mas depois disso eles desenvolveram o produto e chamaram-nos para fazer parte da implementação. Vamos aceitar? Sim ou não? É um dilema, porque esse programa tem uma série de armadilhas que podem ser um problema. O que eu posso dizer aqui à plateia é que nós estamos a analisar internamente como contornar os problemas potenciais, porque nós, o governo e nós, temos leituras diferentes. Uma delas, por exemplo, o governo pensa que um grande impedimento para o desenvolvimento dos microempresários é a taxa de juros. Nós pensamos que o principal problema é o próximo financiamento. A taxa de juros é também uma preocupação, mas não é o topo da lista do microempresário. Qualquer pessoa que toma dinheiro emprestado e sabe que não vai ter o próximo crédito, porque o atual já demorou um ano, não vai pagar. Seja que taxa for. E mais uma coisa, os programas tão burocráticos que são, mesmo que a taxa seja, nesse programa a taxa é 2%, portanto, com a nossa taxa de inflação, é sendo uma taxa negativa. Mesmo que a taxa seja negativa, leva um ano para receber o dinheiro, é comparado a uma taxa de 100%, porque o tempo de processamento pode representar perda de oportunidade para um empreendedor. Portanto, eu sublinhei isso, que é a nossa atividade já chama... estávamos provavelmente em underground, como diz o Adérito, mas agora já estamos a aparecer a um nível que já recebemos convites de outras instituições. Portanto, a Avitec, quem devia estar aqui a falar pela Avitec é o Beto, mas ele ainda está no AMO. Mas a Avitec é o resultado da transformação da fábrica de imobiliários de madeira, Mubela. Acho que quem trabalhou na DW sabe que a DW tem uma unidade de produção de madeira que foi uma das primeiras a perder financiamento de doadores em 2004. Portanto, havia uma força de trabalho gigante, que eram funcionários e não estava a fábrica estava praticamente em estado moribundo. Portanto, foi a primeira a passar para empreendimentos sociais. A Abitec foi criada até mesmo primeiro que a Kish Credit. Mas ela revela um nível de conhecimento técnico bastante avançado que dentro da DW não existia e nem existe até hoje. Portanto, a fábrica, que é a divisão industrial da Abitec, passou por um período de modernização, foi financiado pelo BDA, Banco de Desenvolvimento da Angola. Foi aplicado um capital muito próximo de $1 milhão. E esse processo levou vários anos. Quando estava a falar na última reunião de planeamento estratégico, a Abitec era praticamente um sonho. Portanto, e uma das recomendações que saiu era que fosse acelerado o processo de... naquela altura estávamos só a falar de plano de negócio. Mas hoje, o que é a Abitec? Portanto, a Abitec é... A empresa voltou a operar, foi inaugurada oficialmente o ano passado, ganhou capacidade operacional a partir do ano 2010. Portanto, fruto dessa capacidade, o maior cliente da Abitec, a divisão industrial, é o governo. Acho que o governo é o maior cliente de quase todos os negócios no país. Fruto disso, a Abitec tem contrato de fornecer, está a fornecer 70 mil unidades dos mais diversos mobiliários escolares, carteiras, quadros, tudo. E portanto tem nos últimos 2-3 anos já estado a fazer lucro. Portanto, a Abitec tem ainda dois ou três incentivos. Está a operar no AMBO, por causa disso está registrado pela ANIP e tem uma espécie de férias de impostos de 15 anos. Portanto, também saber que dentro das políticas de incentivo ao desenvolvimento do país, o Estado está a dar incentivos fiscais para pessoas que investam fora da chamada zona A. E qual é a zona A? Luanda deve ser a zona mais A. Mas temos... Mas o AMBO está dentro da zona B. E as pessoas que canalizam o investimento para a zona B, provavelmente a Abiterra também pode ganhar esse estatuto. As pessoas que canalizam o investimento para a zona B têm 15 anos, da zona C parece que nunca vão pagar imposto na vida. Porque quando o Cubango, as Lundas, ali, ninguém quer pôr dinheiro. Mas, enfim, a Abitec tem um incentivo de ter um financiamento BDA, a taxa são 6,7% ao ano, em Kwanzas é juros são negativos, embora o dinheiro levou mais ou menos uns 3 anos para sair. Não paga impostos de resultados. Portanto, e nesse momento está a aplicar, tem o maior cliente é o governo. Esse é exatamente o principal problema da Abitec nesse momento, né? Não, nem tudo são rosas para a Abitec. O facto do governo ser o principal cliente faz com que os fluxos financeiros da Abitec sejam doentios, porque o financiamento vem de vez em quando. Portanto, o dinheiro aparece de vez em quando. Quando chega o dinheiro, já encontra lá uma série de compromissos que aquilo praticamente é. Dizem que o dinheiro, na verdade, dizem que o dinheiro é sempre visita, mas para a Abitec é pior ainda. Portanto, um dos desafios que a Abitec tem, e é isso que nós também na Kish Credit estamos a ponderar antes de entrar no programa de reforma da economia informal, é diversificar a base de clientes. Eles têm que, dentro da Abitec, tem que encontrar um equilíbrio entre o governo, que paga de vez em quando, e temos que encontrar clientes que pagam com mais frequência. E eu acho que isso também está a correr bem, porque nesse momento já tem um contrato de fornecimento para algumas superfícies comerciais, como a Shoprite, por exemplo. Shoprite está a comercializar o mobiliário da Abitec, e nesse momento eles já tiveram que abrir um segundo turno para conseguir responder à demanda que está a ter. Portanto, tem uma linha de montagem, um turno para responder à encomenda do governo e um outro turno para responder os outros os outros clientes. Portanto, a Abiterra, eu acho que o Figas, o engenheiro Carlos, já elaborou bastante. Sabiamente. O que eu quero reforçar é que o projeto de construção de habitações sociais, neste momento financiado via Homeless International pelo DFID, tem dois ou três objetivos principais. O primeiro é mostrar um modelo que pode ser replicado por todas as outras pessoas. Então, mostrar que é possível construir habitação condigna a baixo custo. E o objetivo que temos nesse programa é construir a um custo que seja pelo menos duas ou três vezes mais barata que a casa mais barata que o governo está oferecendo. Portanto, nesse caso, o mercado é o governo, né? Temos outro? As mais baratas? Sim. Ok. Mais baratas. O meu entendimento é que a maior oferta de casas nesse momento é mesmo do Estado. E não são tão baratas assim. Portanto, mas o objetivo é esse. Porquê? 1000 unidades que vamos construir ou que nos propusemos a construir não vai responder nem sequer 1% da procura. E nós só estamos a fazer isso no AMBO. Portanto, por que o AMBO? Podiam perguntar, aqui em Luanda as casas talvez já estariam todas compradas. Só construímos 50, mas se calhar já teríamos vendido todas. Por que o AMBO? Porque, apesar de todos os problemas que o Figas mencionou, o AMBO é o sítio do país que nós pensamos que é mais fácil conseguir alguns documentos. Né? É o sítio do país onde, por causa da exposição ou da experiência da DW, temos mais garantias, ainda não conseguimos, mas temos mais garantias de vir a conseguir certo tipo de documentação que é essencial para o sucesso do projeto. Mas o objetivo principal é mostrar um modelo, e podemos ser depois nós a replicar, os outros dizer que afinal isso é possível, vamos fazer também. E nós estamos a correr ao contrário de todos os outros que fazem isso no mercado. Todos os outros atores entram porque está à procura de dinheiro do Estado. Então, nós estamos a entrar com uma lógica contrária. Então, e aqui vou entrar para o segundo objetivo do projeto, que é alavancagem de fundos alternativos, ou seja, o financiador, isso aqui nesse caso não é doador, não está a dar nada, porque está a dizer que dentro de 5 anos temos que devolver, quer que cada dólar que ele está a financiar no projeto tenha a capacidade de alavancar 7 outros. Portanto, o Figas mencionou um bocado o valor do terreno, pensamos que já é uma alavancagem de 2 ou 3. E o facto de colocarmos uma operação de crédito em cima do programa é também uma maneira de alavancar outros recursos para dentro desse projeto. Então, são basicamente algumas das ideias principais do projeto de habitação social. Portanto, para terminar, eu vou falar um bocado do cumprimento das metas estratégicas que foram traçadas a 2007, foi? Como? Não, vai sobrar. Vai ter esquerda. O que é que foi cumprido em termos de metas? Portanto, na altura eu disse que o excreto era praticamente um bebê, portanto, era mais ou menos um sonho. Portanto, era concluir o processo de licenciamento com registro. Naquela altura podíamos dizer que, aos olhos do governo ou do Estado, era uma instituição ilegal. Portanto, registramos e por causa disso só estamos em 15 províncias do país porque fomos legalmente reconhecidos. A Habitec era ainda uma ideia. Portanto, estava em fase pior que aqui escrito. Hoje também é uma certeza, está cumprido. Dentro da DW, todas essas metas foram traçadas dentro do capítulo da sustentabilidade da instituição. A pergunta foi, o que é que vamos fazer para continuar a atrair ou a conseguir recursos para não fechar a DW, né? Portanto, em 2007 os preços das rendas aquilo subia cada mês. 2006, 2007 e 2008 foi o pior período para procurar uma casa para alugar. Então era uma ameaça muito forte. Por causa disso, a DW teve que criar condições e comprar um edifício. Compramos, hoje ainda não está sendo utilizado. Esse é um outro assunto, mas esse foi não, na altura do ambos já estava comprado. Mas o de Luanda ainda não, e foi comprado e está lá. Transformar e registrar como ONG nacional. Isso também foi cumprido. Portanto, hoje temos estatutos, tenho cópia para quem quiser. Está registrada como uma ONG nacional. E por causa disso, e por que queríamos isso? Porque era a nossa intenção, e acho que devemos decidir hoje se queremos ainda manter essa intenção ou não, conseguir o estatuto de uma organização de utilidade pública. Por quê? Porque as organizações com caráter de utilidade pública têm acesso aos recursos do Orçamento Geral do Estado. Portanto, acho que não é uma tarefa fácil, mas nada do que foi feito é fácil. Portanto, temos que procurar as alianças necessárias, as luvas, provavelmente. A Dery pode nos ajudar a determinar qual é a luva correta para conseguir o estatuto de utilidade pública. E também vamos dizer se vale a pena ou não, né? Vamos ter que decidir se vale, quais são as vantagens de ter esse estatuto. Sérgio, está também terminado. Portanto, em termos de pensamento estratégico há 6 anos, era isso, e eu acho que a maior parte das coisas foram traçadas, foram cumpridas, e por causa disso, hoje, estou a falar das finanças da DW. A DW tem 80% de dependência de doadores e já tem 20% do orçamento financiado com recursos próprios. Portanto, isso. A ideia é só ir crescendo em termos de dependência própria e decrescendo em termos de dependência internacional. Muito obrigado. Ok. Eu pedi parecidamente, para facilitar todo o processo, temos que ir a almoço e depois voltarmos a trabalhar. Mas podemos depois. Eu vou tentar capturar tempo para fazermos isso, mas por enquanto vamos. Thank you.